Boa noite, ouvinte da Rádio Fiscar. Esse é o programa Alma Civi, trazendo o melhor das batidas quebradas. Hoje, eu, DJ Félix, e ao meu lado, Bad Boy Cia. Gabriel. Pode chamar de Gabriel. Gaga. Hoje tem R cola? É isso aí, cola. Penasse, cola penasse. Ah, tá. Melhor, né? Canadense, DJ, canadense, R Cole. Isso aí. Né? Setzinho bem legal aí, de Raga Jungle, com muitas novidades aí, né? Feita por ele. Muita gritaria. Não? Mas quebradeira. Quebradeira. Da Bahia. É, isso aí. Tá. Não, esse cara aí é lá do Canadá, né? Ele é um dos produtores e DJs, né? Mais atuantes aí da cena Raga Jungle mundial aí. E é uma grande influência pra mim, justamente com o Jack Murda. E eles formam lá o Chopstick Dubplate, a gravadora lá, lança vários releases aí da cena Raga Jungle aí, novas versões bem legais. Como é que chama a gravadora? Chopstick Dubplate. É uma nova ligada pro Elvis, tá lá no Canadá, em Toronto, né? E ele fala meio que a cena de Raga lá é muito forte. Vamos de música aqui, depois a gente fala mais sobre esse DJ produtor Arco. Alma Civi.